noite no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. É o programa que tem a proposta de transformar o seu sábado em algo melhor. Se você quiser ir partir para balada daqui a pouco, né? Sabadão. Aí você já vai se pré-aquecendo aí, escutando músicas velhinhas, dançantezinhas e gostosinhas, mixadinhas pelo DJ que vos fala. E se você quiser só curtir dentro de casa, né? Você aí aproveita o pico do Flash House, chega uma mobília pra cá, outra pra lá, faz uma pista de dança e se diverte. Ou então, fica aí sentadinho, balançando o pescoço, curtindo, enfim. O programa de hoje traz essa pintura chamada You Gotta Know, o nome do projeto, né? É Capela. E ainda nesse bloco teremos Two Unlimited, Q3BW, Magic Marmalade, Dr. Alban. Olha, se eu fosse você, já ia me preparando aí, já estaria em pré-aquecimento, porque vai sacudir logo nesse primeiro bloco, beleza? Então, tira a mesa do lugar, aumente o volume e deixe o resto comigo.

you always work. Messing up your mind with that paperwork. The only thing in his brain to ball is working, yo, ain't that so? They do it for money, but he for fun. He won't get away till the job is done. The drinking, drinking like an alcoholic. The guy is just a workaholic. Work your body, baby, work your soul. make me feel. Olá galera, aqui é o W e eu também estou na Rio Sul Rádio.

Yeah. I like you, no matter what you do.

silêncio imenso do mar. Tantas vozes em mim. Come with me. Remember. Remember the days.